Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome Durata 7, e que vai para agora aqui no Canal 1, por norma, segunda a sexta, às 19h. A edição de hoje vai trazer-lhe mais música instrumental, a exemplo que aconteceu ontem, mas desta vez sem flautas. Vamos ficar, desde já, com a música... Aliás, já ficamos com uma música, foi ela que abriu a edição de hoje, até de uma forma diferente. Foi um medley com Simply the Best, Stand By Me e Save the Dance for Me. Foram as três músicas que, juntas neste medley, abriram as portas de mais uma edição do programa Nota 7 aqui no Canal 1 da Antena Web. Vamos para mais dois temas, agora vamos até ao... enfim, ao trompete, né? A música Conte Partirò, ou Time to Say Goodbye, como prefiram. Martin Schwarm, como se chama este trompetista que vai interpretar esta melodia. Ainda para ver também os Sands com Remembering Me, é uma música diferente, num registro diferente, mas que vai também fazer-se ouvir nesta edição da nossa Nota 7 para este dia 2 de outubro de 2013 aqui no Canal 1 da Antena Web. Vamos então à música, ficamos para já com esta belíssima interpretação de Schwarm, Martin Schwarm, e a música, como disse, chama-se Conte Partirò, ou se preferir, Time to Say Goodbye. Thank you. E estamos de regresso, depois desta Time to Say Goodbye, ou Conte Partirò. Agora vamos ficar com mais dois temas, outra vez em registros diferentes, ainda assim vale a pena conferir. Sobretudo este Danza Mediterrânea do Rondo Veneziano, mítico nome este no mundo da música instrumental. Mais discreta é a presença de Eli Kumpur, é o regresso ao trompete. Wunderland by Nacht é como se chama esta música. Isto com título alemão, vale também dizer que Eli Kumpur também é alemão. Enfim, e vamos conferir então estas duas melodias. Por ouvir primeiro de tudo, Danza Mediterrânea dos Rondo Veneziano. We'll be right back. E é assim que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Nota 7, aqui convosco no canal 1 da Antena Web. Vamos agora ficar com Pharrell, música de outro mítico nome, Caravelli. Só nomes italianos hoje. Temos aqui muitos nomes italianos, e não é por acaso, no mundo da música instrumental, são talvez da nação, ou será, talvez esta, a italiana, a nação mais bem sucedida. A par com a Roménia, que tem também, a Roménia não só, enfim, e a França. Estes três países dominam de certa parte o mercado, e durante muitos anos assim foi, o mercado instrumental. Ora, a Itália mais com as guitarras, a França mais com o acordeão, a Roménia mais com a flauta. Pois é, então vamos ficar, dizia eu, com Caravelli, a música que dá pelo nome de Pharrell. Logo depois, vamos ficar com She's Leaving Home, a música de Eric Hansen. E é então assim que chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Nota 7. Amanhã, às 19h, há mais. Ora, uma boa tarde e até amanhã. Thank you.